Segundo informações retiradas do jornal Gazeta de Iguaçu, a Prefeitura de Foz do Iguaçu anunciou na última segunda-feira a substituição de mais de 2.500 lâmpadas da iluminação pública. As atuais lâmpadas de mercúrio de 80 watts serão substituídas por novas lâmpadas de sódio, com potência de 100 watts. A medida é a continuação de um programa que até o final do ano de 2013 realizou a substituição de aproximadamente 20 mil lâmpadas. Segundo o diretor do Departamento de Iluminação Pública, Hélio Samek, a conversão está sendo feita para melhorar a iluminação dos bairros. O diretor de iluminação ressalta que a ajuda da população para solicitar a troca de lâmpadas queimadas é de extrema importância, ou mesmo para informar lâmpadas que durante o dia ficam acesas. Vale lembrar que durante este mês de janeiro, o setor de iluminação da prefeitura estará atendendo em horário especial, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.